Você sabe como é, estresse no trabalho, conversou com a mulher, conta pra pagar, reprova pra estudar. O estresse bateu, a semana chegou, para quem apareceu. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. A sexta-feira é dia de ficar doido, e amanhã a gente vai beber de novo, hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. A sexta-feira é dia de ficar doido, e amanhã a gente vai beber de novo. Hoje a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Segunda rotineira, você sabe como é. Estresse do trabalho, confusão com a mulher, conta pra pagar, reprova pra estudar. O estresse bateu, a semana chegou, para quem apareceu. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. Sexta-feira é dia de ficar doido, e amanhã a gente vai beber de novo. Hoje a balada pega fogo.